Recife 1251. Um 856, chame Recife 1685. Pois Romeu Fox 018. Sobre o modulado 1856, poderia confirmar? Voar o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 1856. Torre Tan 3894 está passando externo, baixado e travado, missão trove. 3894, confirmando o transporte de órgãos vitais. Afirmo. Continue a aproximação, aguardo a pista livre. Aguardo, só 3894. O 273, solo 53, direito, 129. Uma 273, prossegue, Tati Via Alfa, reporte, Alfa Juliette. O 894, TAM, pouso autorizado, 940, 109. Autorizado, pouso, TAM 3894. Level 6720, prove the tap via main April, Intel, Honda Point 100, contact tower 118 small 6, QNH 1020. Tap via April, Intel, Man Hold Point, contact tower 118.6, with 1020, contact 6720. Muito boa noite, aguarde qualquer. Gol 1273, prossegue via Juliette, posição 03. O Salvador é o 3894. 3894, muito boa noite, prossegue via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette 06 para 3894. Oceania 6259, ponto cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10 com a curva à direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta a PZU 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. O controle opera 120.8 e o transponder 5510. 59, procedimento correto, são prontos para o estiver de funcionamento. Airbornet 58, Salvador 120 Decimal 8. 8. Bye bye. CatGo 1567, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10 com a curva direita na saída Arbor, Elefa, via Alpesulu 17. O controle 120 Decimal 8 e o transponder 5514. Controle 1567, contingimento correto, estamos prontos para o estiver de funcionamento. Vamos no Xanair 620 no pushback de funcionamento, portão número 8. O Xanair 6201 autorizado para o estiver de funcionamento, estamos prontos para o táxi. Autorizando, vai reportar pronto para o táxi, o Xanair 6201. Tempo 01, acione identificação, chegada a mar e desce para 2 mil pés, ajuste no 020. Autorizado táxi via Pátio Índio, ambos para Chame Torre 118.6. O ajuste é altímetro no 020. Autorizado Pátio Índio, ponto 0786, versões Chame via 201. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10 com curva direita na saída da Leda Bridge, onde intercepta Pedro 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5517. É possível. Muito boa noite, é o gol 1601, centro da Serra. Gol 1601, muito boa noite, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pedido 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5511. 3x0, com o nome de Blanda 10 com primeira curva direita. Dael, Leda, Bride, apresurou 10, Lúvito, depois Barbacena. Aciona 5511 e o controle 120.8, gol 1601. 1601, no gotejamento correto, estamos prontos para o pushback do acionamento. Bora para o acionamento, 601. A frequência Recife 1685, alterno 2545. A linha decola, 150 com 10. 259, autorizado, pushback, acionamento, chame pronto, certo. Então, 3897, autorizado se tiver estacionamento, chama o plano do táxi. Controle Salvador, Oceania 6201, boa noite, decolou, se escuta. 6201, contato radar, suba ao 360 vigilância. Subindo para o 360 vigilância, Oceania 6201. Está presente, autoriza direto da EL. Autorizado. Autorizado direto da EL, Oceania 6201, obrigado. Gol no 601 para o pushback acionamento 24. Gol no 601, aguarde o pushback acionamento. Guarda 601. Oceania 6259 para o SAT, POP 120, alternativa 1, 4 horas. 601, 259, autorizado, táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6, mas o de altímetro no 020. 601. Só siga com o 601. A previsão para o nosso departamento? Sou 1601. Informo o Airbus da TAM na posição 05, que já efetuou o pushback dentro de alguns instantes, solicitará o táxi. Após o mesmo passar sua retaguarda, será autorizado o pushback acionamento. Você poderia acionar então na presente posição? O 1601, Lívia Somar, aguarde o pushback. Aguarda não, voo 1601, obrigado. Salvador, o Júnior 6259. 6259, tá pronto? Afirmativo. Brisado, ainda é colar, 150 com 10. 150 com 10, 6259. Confirme que chamou o solo. 1273, muito boa noite, aguarde o papel. Meu nome é 201, voe Bridge, chame Recife, 1251. Voando direto do Bridge, 1251 com Recife, chame 6201. Obrigado, boa noite. Leda Bridge, Orange intercepta, Upedulo 16. O controle 120.8 e o transponder 5523. Transponder 5523, chame o pronto pushback do treinamento. Contact 1191, 191 a bordo, alternativa 1897, autorizado táxi via Pátio Índia. No ponto de espera, chama a torre 118 decimal 6. O ajuste de altímetro no 020. Pátio Índia, ponto de espera na pista na 6259 da colada agora 17, controle 20.8, movou. 208, obrigado. Controle, boa noite, Xanel 6259. 6259, contato radar, sobre o 360, vigilância. 360, vigilância, 6259. O Olímpico 01. Já foi LS, Olímpico 01. Olímpico 01, complete sinal LS, chama a torre 186, aguardando para a vetoração. 186, após a emitida, a vetoração, vamos ver. Thank you. 797, sim, mantenha o ponto de espera. Salvador, o Olimpo 01 está na final do ILS, tá, ainda não negativo no algum campo, para emitida na CA, de novo procedimento. Gente, Olimpo 01, agora o visual acessando as nuvens do tráfego, reporte iniciando a remetida na DA. O vento 1 com 0 graus com 11 nós. Afirmativo, reporte na emissão da remetida. Para o táxi, 177 a bordo, 3027, está por vindo. Sonda 601, autorizado táxi via Pátio Índio, no ponto de espera, chame Torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 020. Autorizado Pátio Índio, ponto de espera, 186, 1020, voo no 601, boa noite. Tente Olimpo 01, arremetendo agora aos 21, senda para 2000 e chame controle do 0.8. Você confirmar para o 01? Afirmativo, acenda agora para 2000 e chame o controle 120.8. Para 2000, controle 208, agradeço. 3897 ali mantém. Autorizado o pushback e acionamento, chame pronto, tá? Autorizado, chamar para o táxi. Voo 1567.